de Janeiro to the world. DJ Malcolm. Look at me. Oasis, Wonderwall, Not Factory Godfather, Oasis, Feel So Good, Sonic Sky, Off of You, Forever Young, Sandra, Maria Madalena, Elton John, Sacrifice, Europe, The Final Countdown. Set list prontinho aí do Flash House. Aí você tá estranhando os nomes, não é? Se você pegou o programa agora, no meio do caminho, já deu pra sacar que os nomes não condizem com o termo Flash House. Mas hoje tá rolando uma pegada Deep House, né? Então existem algumas versões de algumas músicas que nem são dançantes originalmente falando. Então rolou esse set Deep House. E o segundo bloco também vai ser assim, tá? Então segura aí que daqui a pouco tem mais. Você está ouvindo Flash House. Flash House todos os sábados a partir das 18 horas. Flash House. Aqui na Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:39. Comindre Mangueiras e Conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar nessa pegada Deep House, como eu tinha dito no primeiro set, com Earth, Wind and Fire, September. rhythm is a dancer, it's a soul companion. You can feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Talk to me.

Diva Vocal, olha que nome enrolado pra te troncar a língua, hein? Get Up, Stand Up, Everything But The Girl, Missing, Snap, Rhythm Is A Dancer. E começamos o segundo bloco com Earth, Wind and Fire, September. Numa pegada Deep House, diferentinha. Foi a edição do Flash House de hoje, que eu espero pra caramba que vocês tenham gostado, ok? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Sete e treze. Eu realço o seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, ótica de visão. Óculos de sol. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, diretamente do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim. Seja bem-vindo. Boa noite. We go together. Better than birds of a feather, you and me. We'll change the weather. Yeah. We'll be the heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all of the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. Me, break my typical rules. It's true, I'm I'm a sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. 'Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. Yeah. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. Looking for all the subliminal things. No one knows about you, about you, about you, about you. And you're making my typical me break my typical rules. It is true, I'm a sucker for you. Out of bars, I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Sucker for you.